Ok, tá gravando. José Vitor, nós vamos fazer uma pergunta e estamos fazendo uma pesquisa e perguntando para as pessoas para onde elas acham que as pessoas vão quando elas morrem. O que que você acha que acontece com as pessoas quando elas morrem? Elas não morrem, elas desencarnam e vão para. Depende do merecimento delas. Elas vão para planos espirituais. Para planos espirituais. Você acredita que as pessoas, quando elas desencarnam, que você disse, né? Elas vão para planos espirituais, é isso? É. Tá. Você acredita que existe algum céu ou um inferno? Não, existe não só um céu, e sim um monte, vários céus. E inferno não existe. Existe a subcrosta. Subcrosta? Subcrosta. Tá. O que seria essa subcrosta? É onde vão os espíritos que fizeram uma má encarnação, que mataram, uma coisa assim. Tá. Você, para onde você acha que você vai? Não sei. Não tem a menor ideia de como você está indo, se vai para um, se vai para outro, vai para algum dos vários. Por exemplo, essa subcrosta, você acha que você iria para ela? Depende da minha encarnação passada, né? Eu não sei. Se existisse um céu e se existisse um inferno, estamos falando hipoteticamente, se existisse um céu e se existisse um inferno, baseado nessa vida, para onde você acha que você iria? Não sei. Não tem ideia. Não. Céu ou inferno, se existisse, você não tem ideia de para onde você iria. E se por acaso acontecesse de talvez você estar indo para o inferno, isso te preocuparia? Falando hipoteticamente, se existisse. Acho que não. Não? Não sei. Não sei. Eu queria só fazer um teste rápido com você e a gente pode mais ou menos definir para onde você iria, tá bom? Tudo bem? Tá. Zé Vitor, né? Zé Vitor, me responde uma coisa. Você já mentiu alguma vez na sua vida? Menti? Já. Já. Todo mundo já mentiu, né? Já. Já. Como você chama uma pessoa que mente? Mentiroso. Mentiroso, legal. Você já roubou alguma coisa na sua vida? Roubou? Uhum. Não. Então, nada, nem pequeno, nunca pegou nada que não pertencia a você quando era criança, um clipe de papel na empresa, qualquer coisa assim? Não. Não, legal. Você já adulterou alguma vez na sua vida? Adulterei. Não. Tá. Só pra te dar uma ideia, você já ouviu falar de Jesus alguma vez? Pelo que eu entendo, você é espírita, ou pelo menos de alguma linha espírita, é isso? Tá. Jesus uma vez falou o seguinte: que se a gente olhasse para uma pessoa com desejo sexual, a gente já teria cometido isso com ela no nosso coração. Já fez isso alguma vez? Olhou para alguém com desejo sexual? Ok. Você já olhou alguma vez para uma pessoa com desejo sexual no seu coração? Já olhou para alguém com algum desejo sexual? Tá bom. Já. Não é bom. É porque senão não sai do áudio. Isso aqui não acaba não saindo do áudio. Então tá bom. Você sempre obedeceu aos seus pais em absolutamente tudo? Obedeci, não. Só ao meu pai, só. Minha mãe, não muito. Sua mãe, não muito. Tá. Tá bom. Ó, você acabou de admitir pra mim, você mesmo falou pra mim, você já mentiu, que você já teve desejos sexuais e você já desonrou seus pais na sua vida. Você acabou de admitir isso pra mim. Se Deus fosse te julgar baseado nisso, nesses seus atos, você acha que você seria inocente ou você seria culpado? Não sei. Não faço Você sabe disso que eu falei pra você? Você sabe qual que foi a fonte disso que eu tirei? Você tem ideia de quais foram os parâmetros que eu usei pra fazer esse teste contigo? Não. Já ouviu falar dos 10 mandamentos? Já. Você sabe quais são os 10 mandamentos? Sei. Poderia citar pra mim? Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Certo. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Certo. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Certo. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Você é a primeira pessoa que eu conheço que consegue citar os 10 mandamentos assim de primeira. Acho que eu nunca encontrei ninguém que consegue citar. Parabéns. Você percebeu que nós passamos você por 4 dos 10 mandamentos? O primeiro foi mentira, você mesmo disse sobre não não dar falso testemunho, que é o nono mandamento. Nós falamos sobre adultério, que é o sétimo, sobre desejos sexuais, certo? Nós falamos sobre honrar o pai e mãe, que é o quinto mandamento. Então, o que nós fizemos, nós passamos você pelos 10 mandamentos, certo? Que é o, seria o padrão de Deus para a humanidade. Você falhou em 3 deles, nós vimos 4, em 3 deles você falhou. Baseado nisso, você acha que se Deus te julgasse baseado nisso, você seria inocente ou culpado? Eu acho que eu pagaria por tudo que eu fiz, mas não conheço ninguém que nunca desonrou os 10 mandamentos. Ah, com certeza, todos nós já desonramos os 10 mandamentos. Nisso, toda a humanidade pode ser colocada de mesma forma. Todos nós já fizemos. Mas isso não muda. Por exemplo, imagine que você, sei lá, vamos supor, você roubou alguma coisa e você vai ser julgado por isso. Existem provas que você está sendo julgado e que você roubou e você vai ser julgado por isso. Um juiz aqui, se ele fosse te julgar, baseado no que você fez, você roubou, você seria inocente ou culpado? Seria culpado. Então imaginando, se Deus, continuamos falando hipoteticamente, se Deus fosse te julgar baseado nisso, você seria inocente ou culpado? Seria culpado. Culpado. Falando sobre o padrão de Deus ainda, se existisse um céu e um inferno, você é culpado baseado nos 10 mandamentos, como todos nós. O que Deus deveria fazer com você? Céu ou inferno? Acho que, assim, Deus, ele, acho que ia fazer eu pagar por tudo isso e não tenho ideia. Você nunca pensou em relação a isso? Não. Tá. Você já ouviu falar sobre, como a gente já falou, você sabe o que Jesus fez? Quê? Você sabe o que Jesus fez? Você poderia falar pra gente o que ele fez? Ele tá balançando a cabeça só pra registrar, que senão isso não sai no áudio. Vamos lá. Vamos voltar para aquela ideia do tribunal anterior, legal? Você está lá, você cometeu um crime terrível, você é culpado, existem provas, você é julgado, você é condenado. O juiz fala assim para você: José Vitor, ou você paga uma fiança de R$1 milhão, ou você vai para a cadeia. Você tem R$1 milhão agora com você? Não. Não. Bom, se você não tem, vou pagar a fiança, o que vai acontecer com você? Eu ia para a cadeia. Você vai para a cadeia. Na hora que alguém pega você e vai te levar para a cadeia, entra alguém correndo com R$1 milhão na mão, chega lá em cima e coloca para o juiz, fala assim: ó, juiz, eu não quero que o José Vitor vá para a cadeia, eu estou pagando a fiança dele. Se isso acontecesse, como você se sentiria em relação a essa pessoa que colocou R$1 milhão lá em cima? Sentiria que ela era injusta, seria injusta, porque eu tinha cometido uma coisa errada e eu teria que pagar por isso que eu fiz. É verdade, seria realmente injusto, porque foi você que fez, você deveria pagar. Mas e se essa pessoa fizesse isso por você? Porque ela te ama. Porque ela te ama. Ela sabe que você fez errado. Mas ela te ama e não quer que você pague por isso. Ela quer que você se arrependa daquilo que você fez, então ela vai te dar mais uma oportunidade. Ela vai lá e paga pra você. Como você se sentiria em relação a essa pessoa? Não sei. Acho que isso me sentiria normal. Normal? Alguém já alguma vez já deu uma segunda chance para você? Já. E você se sentiu grato em relação a essa pessoa? Me senti grato, mas também me senti injustiçado, assim dizer. Porque você fez alguma coisa errada E não paguei. E você merecia, na verdade, você tem uma punição, mas a pessoa falou assim: vou te dar uma segunda chance para você fazer certo da próxima vez e não fazer mais errado. Mas, de uma certa forma, você ficou feliz, porque, poxa, podia ser castigado de alguma forma, ter tomado alguma coisa de você, ter se machucado, né? Você teve uma segunda chance, de uma certa forma. Então, você tem um sentimento de gratidão, você vai falar: poxa, a pessoa, ela foi legal comigo, né? Deu uma segunda chance, vamos... Na verdade, isso que a gente está falando para você foi basicamente o que Deus fez com a humanidade. Ele providenciou uma forma para que a gente não fosse punido por algo que a gente realmente merecia. E a gente merece de verdade. Porque todos nós faremos 10 mandamentos, como você mesmo disse. Mas Deus providenciou isso através do Filho dele. O que a gente está conversando e até pesquisando com as pessoas, falando sobre isso, para que elas possam pensar em relação ao que Deus fez em relação a elas. Daquilo que a gente merecia. Como muitos pais, às vezes, A gente sabe que muitos pais, às vezes, eles têm os filhos, eles vão disciplinar os filhos, mas muitas vezes os pais não vão tão fundo quanto a ofensa que o filho fez para ele. Quando alguma coisa de errado que a gente faz com nossos pais, nós somos punidos muitas vezes, a gente aprende, existe consequências daquilo que a gente faz, e é verdade. Mas se nossos pais fossem nos punir exatamente conforme a gente erra, a gente estaria num problema danado. E muitos pais vão ter que matar os filhos, porque tem filhos que fazem coisas terríveis. E na verdade, Deus providenciou uma forma muito grande para a gente, para que a gente pudesse ser perdoado dele. E é isso que Jesus fez. A gente está conversando com as pessoas sobre isso, para que elas possam refletir um pouco sobre isso. O que, que você acha disso? Primeira coisa, eu acho que Jesus não tirou os pecados do mundo. Não, e por quê? Porque a humanidade está cheia de pecado. Porque senão não teriam pecando. Uhum. Não teria mais ninguém pecando. É verdade, ele não tirou no sentido de que ele arrancou o pecado da humanidade, o mundo hoje vive sem pecado. O que ele fez foi o seguinte, ele fez o que a gente imaginou no tribunal. Ele pagou um débito que era de outras pessoas. Não é só qualquer pessoa, ele não pagou por toda a humanidade. Já todo mundo está livre, todo mundo vai fazer a festa agora. Mas somente daqueles que se arrependem nele e creem naquilo que ele fez. Confiam nele. Por exemplo, você já viu pessoas pulando de paraquedas, certo? Quando a pessoa pula, ela está com paraquedas, ela confia que aquele paraquedas vai abrir e vai levá-la até o chão, certo? É esse tipo de confiança que faz com que uma pessoa possa receber o perdão dos pecados dela. Não é automático para todo mundo. Ah, todos agora são perdoados, vamos fazer uma festa. Isso não existe. É somente naqueles que acreditam nisso e se arrependem. Por que que uma pessoa... Quer ver uma situação? Por que que uma pessoa dá uma segunda chance para outra? Porque ela imagina que aquela pessoa não vai fazer mais aquilo. Não é? Não é isso que ela imagina? Eu vou dar uma segunda chance para você, para que você não faça mais aquilo. A ideia é principalmente essa. Essa que é a ideia do sacrifício. Há um perdão, há um arrependimento, você entende que você fez errado. Você procura não fazer mais aquilo. Confiando que você tem paraquedas, usando exemplo, que vai te salvar no dia do julgamento. Entendeu? Tem alguma coisa que você gostaria de comentar, José? Legal. Eu não sei, você já leu a Bíblia alguma vez na sua vida? Você já leu a Bíblia alguma vez na sua vida? Bíblia? Uhum. Desculpa, eu não entendi o que você falou. Entendi sua pergunta. Se você já leu a Bíblia alguma vez na sua vida? Já. Já? Inclusive estou lendo. Ah, você está lendo? O que você está lendo agora? Estou lendo o que o Pai Divino, que é Deus, escreveu na Bíblia, no Evangelho Eterno. Você acredita que foi Deus que escreveu a Bíblia? Lógico. Acredita? Isso é bom. Isso é bom. É por isso que ele sabe ler sabe os 10 mandamentos. Ele está lendo. Você já leu o Evangelho de João? Não. Você está em que livro agora? Estou lendo dois livros. O Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, que onde eu vou eles entregam de graça, assim. Não precisa pagar nada. E estou lendo A Caminho do Céu, que foi a última encarnação que Oswaldo Polidoro escreveu esses... Evangelho Eterno, ele escreveu, que foi Oswaldo Polidoro, e escreveu também antes daí A Caminho do Céu, que eu tô lendo. Tá. Mas você tá lendo a Bíblia, especificamente a Bíblia, independente de outro livro à parte, a Bíblia por si mesmo? Não. Eu ia te sugerir isso, que você, já que você tá lendo, eu vejo que você tem o desejo de conhecer coisas espirituais, tá certo? Você tem esse interesse de conhecer coisas espirituais, não é verdade? Você tem quantos anos? Tenho 13. 13. É uma das poucas pessoas com 13 anos que se interessam de verdade por esse tipo de assunto. E eu vejo que você se interessa, não é? Tá. Eu vou te sugerir, você tem Bíblia em casa? Bíblia, você tem Bíblia em casa? Dá uma lida no Evangelho de João. Muito do que a gente está falando você vai poder entender por lá. Dê uma lida, gaste um tempo de ler, já que você está lendo esses outros livros também. Dá uma lida no Evangelho de João e reflita sobre aquilo que está escrito lá. Eu acho que vai te ajudar bastante nessa procura que você está fazendo. Tá? E a gente queria te convidar a estar pensando sobre isso que a gente conversou em relação a Deus e o pecado da humanidade, Jesus. Refletir um pouco. Você pode estar lendo o livro de João também, que vai te ajudar. Tá bom? Zé Vitor, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Muito obrigado mesmo. Espero que você tenha um bom final de semana. Tá bom? Obrigado.